Início da entrevista com o professor Martins Penha, São Paulo, dia 26 de abril de 1977. Presentes Maria Clara Mariani, Tjerk Franken. Eu perdi. Tá bom, Márcio? Tá bom. Eu perdi o João Schwab muito cedo. Eu nasci em 1904, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro. E perdi meu pai em 17, e 3 anos depois da minha mãe. E fui morar com meu tio em Minas, em Pouso Alegre, onde fundaram uma escola de veterinária. Um belo dia, o meu tio chegou para mim e disse: o Adolfo, como ele me chamava, né? Ele é o meu primeiro nome. Você vai estudar veterinário? Por não, eu estudava qualquer coisa. E agora, sempre tive muito gosto pelas ciências exatas. De maneira que foi, até certo ponto, uma grande surpresa para mim vir a me tornar médico veterinário. Fiz o meu curso, que naquela época era de 3 anos, e tudo correu muito bem, formado. Em Pouso Alegre, eu fui trabalhar no matador de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Lá trabalhei cerca de 4 anos. E aí estudei bastante, fiz o curso de Manguinhos também nas horas vagas. Você fez o curso de Manguinhos? Fiz o curso completo em 1925. Lá fui conhecendo aquela turma toda importante, Manguinhos. Naquela época, o coordenador do curso era o Cardoso Fontes? Ah, não era coordenador do curso, mas trabalhava lá. Uhum. Ele estava meio brigado com o Jaga. Eu não participava do curso, provavelmente. Mas eu conheci nessa época. E ele já estudava tuberculose. E eu gostei muito, principalmente da microbiologia. Por isso é que eu fui fazer o curso de Manguinhos, né? A base, a essência do curso é microbiologia e parasitologia médica. Né? Eu estou no curso, tirei o meu diploma. Fiquei conhecendo em Manguinhos o Dr. Genésio Pacheco, que foi meu professor de bacteriologia lá, e ele, quando fundou o biológico, a seção animal, a divisão animal do biológico, em 1928, ele me convidou e me trouxe para aqui. Eu aceitei muito porque seria o coroamento, a coroação dos meus desejos, que era trabalhar num laboratório de pesquisa. Então, eu vim fazer pesquisa veterinária, porque eu já era veterinário nessa ocasião. Tinha a minha bagagem, a anatomia patológica adquirida no matador de Santa Cruz e com o pessoal de Manguinhos, Margarino Tobos, especialmente, que era o anatomopatologista do Manguinhos, e isso tudo eu vim aplicar aqui. A maioria do pessoal de Manguinhos era médico, né? É. O senhor era uma exceção como veterinário? Depois vieram muitos outros. Eu era porque nessa ocasião o curso de Manguinhos já era aberto a quem quisesse tirar o curso e pudesse, se tivesse no campo biológico, como eu estava. Bom, mas quem me trouxe para o Instituto Biológico foi o Genésio Pacheco, que era o chefe da seção de bacteriologia. O diretor da divisão era o Rocha Lima, o professor Henrique da Rocha Lima. E o diretor do Instituto era o Dr. Arthur Neumann. O Instituto foi fundado em dezembro de 1927, mas só começou a funcionar mesmo em fins de 28, começo de 29. E aí é que os laboratórios ficaram prontos, foram sendo montados longo. E eu travei conhecimento e relações com diversos colegas meus, muitos dos quais vieram do Rio de Janeiro. Paulo Galvão, por exemplo, que até hoje está vivo, era fisiologista. E começamos a trabalhar. Eu, na parte bacteriológica, ligada a doenças infecciosas dos animais domésticos, eu era nessa ocasião o único veterinário do biológico. Então, toda a coisa de a viagem ao interior para colher material, tudo isso caía, acabava caindo na minha mão. Foi assim que eu me tornei bacteriologista veterinário. Mas já tinha o gosto de Manguinhos, né? De maneira que o meu trabalho biológico foi uma extensão, um prolongamento desse curso. No biológico eu ganhei a experiência que trabalhei 46 anos lá, né? De maneira que você faz meio século. Uhum. Existência. Eu tive muito contato e gostava muito do Genésio, que ficou no Instituto Biológico uns 3 ou 4 anos, depois voltou para Manguinhos. porque houve uma desavença com o Rocha ali, mas ele acabou voltando para a mãe dele. E o Rocha continuou. Foi durante muitos anos diretor geral, porque Arthur Neiva voltou também para Manguinho, entrou na política, na Revolução de 30, voltou para Manguinho e o Rocha Lima tomou a direção geral do Instituto. O Instituto Biológico é constituído de uma parte animal, a qual eu pertencia, e uma parte vegetal. No começo era somente isso. Hoje tem 5 ou 6 divisórios. Cresceu muito, né? Tem muitas sessões, são cerca de 40. Tudo em decorrência do tempo e do crescimento do Estado, porque o biológico foi criado para estudar a doença das plantas e dos animais úteis. E tem feito isso até agora. Que tipo de trabalho o senhor começou a fazer lá? Né? Eu comecei estudando, eu fui encarregado de estudar uma doença que tinha muita importância nessa ocasião, porque havia grande confusão. Doenças dos bezerros, chamava-se naquele tempo pneumonterite. O Dr. Fernando Costa, que era o secretário da Agricultura e um dos fundadores do Biológico também, foi Fernando Costa na administração. Júlio Prestes, que era o governador, o presidente do Estado, da Supremo, que criou o Biológico. Uhum. Então, eu fui encarregado de estudar as doenças dos bezerros. Isso fiz com muito cuidado, percorrendo diversas regiões do Estado, o Vale do Paraíba, a Zona Norte, lá de Ribeirão Preto, Campinas e diversas outras regiões. Colhendo material para poder diagnosticar corretamente as doenças, porque havia uma confusão muito grande, chamavam de pneumonterite, como eu disse há pouco. Né? E eu verifiquei que no meio dessa confusão tremenda, existiam duas doenças bem definidas. Uma que provocava diarreia, era devido a uma salmonela, salmonela dublin, Dublin. Provocava o paratifo dos bezerros, muito importante, e a mais importante aqui no Brasil, nessa zona do Brasil. A outra era a pneumonia provocada por vírus. Essa foi estudada posteriormente, principalmente nos Estados Unidos. A associação dessas duas é que dá a chamada pneumonterite. Além dessas duas, que são doenças distintas, embora se apresentem frequentemente associadas, há uma opção de outras doenças. De maneira que o quadro é, em geral, nas fazendas muito confuso, porque a tudo isso vem se associar o berne, que é um dos causadores, provoca uma infecção bacteriana pelo bacillus pyogenes, mas a infecção, a infestação primária é provocada pela larva do berne. Então, bezerro com caroço, o que é muito comum no interior do estado, nas fazendas nossas, é larva arruinada de berne, que morreu depois ali de si. Em decorrência da morte do Berne, provocou então uma infecção por Nilbactéria biotis, que é o nome científico desse gênero, bacillus pyogenes. São 3 doenças bem distintas, provocando infecções graves dos bezerros, o paratifo que eu citei, causado pela salmonela dublin, foi a doença que eu esclareci aqui, a pneumonia, que foi estudada pelos americanos, e o Berne causando posteriormente a piobacilose ou a infecção pelo Colina bacterium pyogenes. De maneira que no começo do Instituto, nos primeiros anos, nós nos dedicamos especialmente ao estudo dessas doenças. Meus colegas estudavam outras coisas, porque a finalidade do Instituto é estudar, como eu já disse, as doenças vegetais e as doenças animais que tivessem interesse para a lavoura e para a pecuária. Cada um de nós era encarregado de fazer um certo número de produtos veterinários e estudar certas doenças. Um outro nome que eu lembro aos senhores, se deve ser conservado, é ortopia. Ah, tá. Já viram? Ele está viajando. É. Ele está na Europa agora. Volta em início de maio. Ele está morando no Biológico há muitos anos, né? E foi professor da Escola Paulista aqui. É um nome muito interessante, as pessoas precisam contar. O Bia, por exemplo, estudava o cabum verdadeiro. E ontem, anteontem, aliás, hoje é 27, né? No dia 23, teve aqui um colega meu que se infectou na mão, contraiu a pústula maligna, que é uma doença muito rara no homem, aqui nessa região do Brasil. Ele foi necrotizar umas vezes lá, de São João da Boa Vista, e contraiu a postura maligna. Deu trabalhando louco para curar, tomando doses cavalárias de penicilina. Uhum. Milhões de unidades, cada vez que tomava. Uma coisa fantástica. E não manda essa quantidade de penicilina, talvez tivesse morrido. Então. Uhum. A infecção é muito grave. Está ligado ao começo da bacteriologia, aos tempos de Pasteur, os campos malditos na França. Era o cabo emblemático, o verdadeiro, que há aqui na zona do Paraíba, uhum, em São João da Boa Vista. E o Bia, com o Traco, um colega nosso veterinário, formado aqui em São Paulo, que já faleceu, estudaram essas coisas, essa doença aqui em São Paulo. Uhum. Bom, no domínio da veterinária, um outro assunto que me preocupou muito foi a brucelose. A brucelose hoje está meio... não se fala muito nela, não sei bem porquê, talvez tenham conseguido diminuir a taxa de incidência da mulher. Mas em 37 foi o professor Bia que ele foi aos Estados Unidos e trouxe lá a tal brucela 19, estranho, né, entende? O qual estranho se faz a vacina de brucelose. Isso foi um material com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar muito e difundir no estado inteiro com a ajuda de um colega meu, o professor Mário Naps, nesse tempo era simplesmente doutor, também veterinário. Nós dois, ele e eu, fizemos a difusão da vacinação e a indicação principalmente da vacinação de adultos. Porque nos países como o Brasil, onde não há nenhum trabalho de profilaxia contra a brucelose, por exemplo, o ideal é o que se fez no começo da campanha nos Estados Unidos. Iniciar a campanha vacinando os adultos também. Depois de tomar um certo vulto a campanha, uhum, então limita-se a vacinação a bezerras. Cartoon vaccination. Isso funciona maravilhosamente. E já tem muitos anos, não, dezenas de anos de campanha feroz contra a brucelose. Não conseguiram eliminá-la completamente dos Estados Unidos, mas já conseguiram resultados brilhantes. Inicialmente o senhor sabe que eles conseguiram erradicar o primeiro carrapato. Nos Estados Unidos uma campanha, foi a primeira campanha assim, em geral, que se fez no país contra uma determinada coisa. Foi o carrapato do boi, que transmite a febre. A piroblastose, que temos aqui também. Uhum. Depois veio a tuberculose, começava em 1917. Em seguida, a brucelose, além de outras campanhas que foram feitas lá. Mas nós aqui fizemos no estado de São Paulo, demos início à campanha contra a brucelose. E a recomendação da vacinação de adultos trouxe um certo choque com o Ministério, com os nossos colegas do Ministério, porque eles não queriam que se vacinassem os adultos, baseado no estágio em que já se encontrava a campanha americana. Já tinha passado aquele estágio inicial, já estava na fase final. Então aí não se recomenda mais a vacinação de adultos. E sim a vacinação de bezerra. É o que eles estão fazendo agora. Vacina de bezerra, o resto é diagnóstico da infecção por meio da soroaglutinação e eliminação dos reagentes positivos. E nós entramos em choque com eles. Atualmente, o que se faz no Brasil são as recomendações federais que comandam a campanha nacional. Não se vacina, ou vacina mínimo, só os fazendeiros que fazem questão de vacinar os adultos é que vacina. A maioria vacina bezerro mesmo e faz as provas de soroaglutinação. Uhum. E no trânsito de animais, também a soroaglutinação para ver quais são os animais que podem transitar pelas estradas ou não. Mas, graças a... o biológico tem uma fazenda em Campinas, chama-se Fazenda Mato Dentro. Foi aí que nós fizemos a primeira experiência de vacinação de adultos com ótimos resultados. Nós erradicamos o brucelose que tinha no nosso gado lá, na fazenda. Vacinamos todo o rebanho, faz isso uma vez só. Em seguida, a vacinação das bezerras, à medida que elas iam nascendo. E se precisar eliminar os positivos, porque os negativos, as, As vacas negativas já haviam sido vacinadas, estavam protegidas por esse motivo. De maneira que foi um trabalho que eu acho interessante e que contribuiu bastante para a difusão da importância da veterinária no Brasil. Essa campanha da brucelose, que prossegue, mas atualmente comandada pelos veterinários do Ministério da Saúde. O assunto brucelose me tomou grande parte do tempo. O DAPS e eu trabalhava muito nisso, não havia muito, principalmente ele, que era bem mais moço que eu. Ele já faleceu, interessante. Há mais de 10 anos, faleceu o DAPS. Um veterinário muito ativo, muito competente, trabalhador. Foi uma pena não tiver. Ele trabalhou muitos anos, cerca de 20 anos no Instituto Biológico. Depois fez o concurso para a cadeira de doenças infectuosas na faculdade de veterinária. Entrou, tirou a cadeira, lecionou lá uns 10 anos, depois faleceu. O terceiro assunto que eu tenho para contar aos senhores é peste suína. Aí eu acho que a vacina que está violenta, que foi introduzida por mim aqui em São Paulo, não é minha vacina. A vacina é também americana, foi desenvolvida pelo Dr. Dorsett nos Estados Unidos. Mas nós aperfeiçoamos a vacina aqui, tornamos-la exibível. Uma coisa que lá não funcionava, funcionava mal, aqui passou a funcionar bem, porque nós descobrimos, com a ajuda do DAPS, também trabalhou comigo nesse assunto, e do Roland Guri, outro colega que hoje está na veterinária, nós conseguimos aperfeiçoar a vacina, transformá-la num produto eficiente. Ele é preparada com sangue de porco, porque recebeu o vírus da doença, da peste suína, e no momento adequado, que é sangrado a branco e com sangue desfibrinado desse porco, nós fabricamos então a vacina. Cada porco está em geral 1.500 doses. E com isso consegue se imunizar extraordinariamente bem os porcos contra a peste suína. Uhum. No Brasil, é a única vacina que se utiliza. Atualmente, quem está fazendo em grande escala é a Rogia, o laboratório veterinário da Rogia, em Campinas, que faz a vacina que sabe. O biológico também faz um pouco, mas é principalmente a parte. O nosso trabalho aí, continuado por outros colegas, né, foi de trabalho pioneiro de introdução e divulgação da vacina e aplicação da mesma. Mostrar que ela funciona mesmo nos focos da doença. Na ocasião surgiu um foco de peste suína em São Carlos. Nós não tínhamos o soro, que primeiro usava soro e vírus, é um método chamado simultâneo dos Estados Unidos. Mas eu sempre achei que isso não funcionava muito bem. E o veterinário estaria exercendo um duplo papel aí. Um, de proteger contra a doença, através do soro. O outro, de fomentar a doença através do vírus. Aplicando os dois juntos, o porco tem uma infecção benigna, porque o soro protege contra o vírus, mas o veterinário está se encarregando de difundir a doença. E não deve ser esse o caso. Né? O veterinário deve sempre combater e não fomentar uma certa doença. Bom, mas como eu ia dizendo, em São Carlos apareceu uma episodia em peste suína e nós não estávamos sem soro nessa casa. O soro que havíamos importado da Argentina. O Fuertes, Santo Espírito, o nome do laboratório, me lembro até hoje. Foi lá passado muitos anos. E depois nós fizemos aqui. Estávamos sem soro. Então aplicamos uma partir de vacina Cristal Violeta, essa vacina preparada com soro de porco, o Cristal Violeta gosta da propriedade de atenuar ou de matar o vírus sem tirar as propriedades antigênicas do vírus. Uhum. De maneira que protege mesmo, protege bem, porque nos testes que são feitos em laboratório, com o próprio porco, é quase 100% de proteção. É que a proteção é formidável. Ele aplicou uma partida que nem tinha sido dosada direito antes, na afobação de aplicar e de procurar salvar os porcos do município lá de São Carlos, ele aplicou em tudo. O único cuidado que ele tomou foi tirar a temperatura do porco antes de aplicar a vacina. Tinha febre, ele põe de lado, ele está excluído. Não tinha para aplicar a vacina, isso é mais. Com isso ele salvou mais da metade da criação do município. Que teria certamente perecido, porque os nossos criadores não conheciam direito o pé suíno naquela ocasião. A doença é muito contagiosa e extremamente mortífera. Afirmava 100%. E falando em persuíno, esta é a clássica, porque há duas qualidades de persuíno. Uma clássica que é essa, que nós tivemos aqui, importada provavelmente dos Estados Unidos ou na Europa, e há uma outra africana, chamada persuína africana. Contra esta não há vacina, não há soro, não há remédio, não há nada. Até hoje. Até hoje. Uma ocasião ela foi introduzida na ilha de Cuba e lá tiveram que matar 400 mil porcos. Coisa terrível, né? Ela foi introduzida em Portugal e na Espanha. Mas felizmente, eu não sei nem porquê, porque uma ocasião eu fui ao sul, a Santa Catarina, e os meus colegas do Ministério disseram: olha, pelo Porto de Itajaí, não entra persuína africana porque não quer. As medidas que nós tomávamos eram extremamente precárias. E entraria em Santa Catarina um grande centro de produção de porco. Né? Atualmente parece ser o centro que fabrica presuntos, a Sadia, por exemplo. O Concórdia é um frigorífico de grande produção. E eles é um serviço muito bem organizado. Eu não conheço, mas pelas informações que tenho, é muito bem organizado. O frigorífico favorecendo o criador de porcos na vacinação, na compra de alimentos, suplementos, tudo o que for necessário para que ele possa criar bem os porcos. Mano, que matéria de persuína, eu acho que nós cumprimos com certa felicidade o nosso papel de combater a doença, introduzindo uma vacina que deu ótimos resultados. Até hoje é o que se fabrica no Brasil. Há outras vacinas, com aviso modificado, por exemplo, mas que, felizmente, na minha opinião, não foi introduzido, porque a persuína não tem perigo nenhum. O vírus está morto, o salvo-violeta é morto, o vírus, mas é que pode se aplicar quantidades incríveis de vacina, não acontece nada no corpo. E com um CC, por via subcutânea, ou então intradérmico, que é a via recomendada, mas a subcutânea é mais simples, aumenta-se um pouquinho a dose, protege seguramente o corpo contra a persuína. Se é um animal, se é um reprodutor, uma porca de cria, por exemplo, ou um cachaço, então revacina-se anualmente os animais. E funciona muito bem. Naquela época, era a relação entre a ciência, esse tipo de ciência mais aplicada? A minha ciência foi sempre aplicada. Embora eu goste muito de ciências exatas e viva estudando matemática e física, mas o meu trabalho no biológico foi de ciência aplicada. Atualmente é que eu estou fazendo mais ciência. Aqui, por exemplo, é uma tese da Sônia Vieira, lá de Gambinas. Eu estou nesse campo de pesquisa, né? Bioestatística. Eu sempre estudei isso, desde que me entendo como gente. Mas agora eu estou procurando fazer também. E os meus colegas me dão muita coisa para fazer e que eu ajudo. Não é que eu passei da veterinária quando fui aposentado, em 74, ao completar 70 anos de idade, e agora estou na bioestatística, trabalhando com a Maria Elisa Fini, que é a minha chefe. Na Unicamp. Ela é chefe do departamento de estatística e pertence também ao Instituto de Matemática, que é esse, o Biratã. Bom, eu tenho um outro assunto que foi quando eu trabalhei, é uma novidade aqui no Brasil, é o tratamento da tuberculose. Você sabe que no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda, Alemanha, França, a Inglaterra, a tuberculose é erradicada através da prova de tuberculina praticada sistematicamente, como se faz na brucelose, e os animais reagentes positivos são eliminados do rebanho. Traga cafezinho. E o meu problema de tuberculose, que não se fazia. Isso foi em 56. Quando um belo dia aparece um senhor de origem alemã, biológico, dizendo que o rebanho dele em Santo Amaro, um bairro aqui próximo, de São Paulo, né? Estava recorrendo ao Chico. Nós mandamos lá o veterinário e tal, fez a prova de tuberculina, animais positivos. O primeiro lote positivo foi para o matadouro, era a minha tuberculose, eram dois ou três positivos. Um mês depois, novo teste de tuberculina, novos animais positivos. O homem pôs a mão na cabeça, quando é que nós vamos falar? Cada teste que se faz surge novo, mas é assim mesmo a tuberculose. No começo estava uma série de casos, era um caso que estava em incubação, teste anterior, e tornava-se positivo no outro teste. De maneira que aí eu sugeri, olha, está surgindo, isso em 57, está surgindo um medicamento muito bom contra a tuberculose humana, que é isoniazida, hidrazida do ácido nicotínico. Vamos aplicar. Desenvolvimos. O laboratório ISA, do Dorival Cardoso, estava também embalado nessa história, achava que deveria funcionar. E eu apliquei a isoniazida em veículo oleoso nas vacas, reagentes à tuberculina. Meu diagnóstico era um diagnóstico alérgico. O tratamento foi muito longo, 6 meses de tratamento, diariamente. 4 gramas de isoniazida em veículo oleoso dava um volume de 20 cc. Coisa baba, né? Até os domingos eu ia, as vacas positivas foram levadas para o biológico. E eu ia pessoalmente injetar a vaca. Com o auxílio lá do meu servente, auxiliar. E no fim desse tempo, de um lapso de tempo bem longo, né? Essas positivas tinham se tornado negativas. Então nós escolhemos 2 delas que foram abatidas para ver se tinham lesão interna. Não tinha. Então resolvemos devolver as vacas que não estavam em tratamento ao rebanho. Elas foram devolvidas, o rebanho continuou em observação. Um caso suspeito que aparecesse nas outras provas subsequentes era tratado da mesma maneira, submetido uma série de isoniazida e oleosa, e a coisa funcionou muito bem. E nós salvamos assim o primeiro rebanho no Brasil. Depois disso foi aplicado em outros rebanhos. Outros colegas também se interessaram pelo assunto. E eu soube mais tarde que o Dr. Kleberg, na África do Sul, um veterinário alemão, fez um trabalho muito bonito com milhares de cabeças de galo. E chegou à conclusão que não havia chegado, que a isoniazida aplicada em doses adequadas, dose em tratamento intensivo, cura tuberculose bovina. E dá-se com o boi a mesma coisa que se dá com o homem. O tratamento tem que ser prolongado. Não pode ser uma semana de tratamento, tá? Não. Pois é prolongada mesmo. No mínimo 6 meses, pode levar 1 ano de tratamento. Se o animal comporta esse tratamento, o valor dele comporta o animal fino, né? Puro sangue, por exemplo, então faz o tratamento. Se não, manda-se para o matadouro, que era o que se fazia antes, quando se queria erradicar a tuberculose bovina de um rebanho. Fazia o teste de tuberculina, os animais positivos eram levados ao matadouro. E é o que se faz até hoje nos Estados Unidos. E por esse método da tuberculina, a tuberculose foi erradicada na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Holanda, uma grande parte da Alemanha, na Ocidental, mais recentemente na Inglaterra, em diversos países europeus. E eu acho que no momento eles estão trabalhando na França também. Eu me desliguei um pouco disso. Eu vi o trabalho confirmado, né, por outros. Para que continuar malhando, tocando a mesma tecla, né? Não interessa mais, né? Tem que dar meu trabalho. Nesse meio tempo, veio a aposentadoria compulsória e eu fui cair na bioestatística. Na única. Como que funcionava essa ligação entre, como já perguntou antes, a ciência pura, a ciência aplicada e o consumidor desse trabalho, que no caso o fazendeiro? Olha, ciência pura e ciência aplicada é um assunto que vem sendo discutido no biológico desde que eu me entendo no Instituto. Portanto, desde 1928. O professor André Dreyfus, o senhor já ouviu falar nele? Claro, claro. Homem notável, né? Felizmente morreu de. Tinha 28 de pressão. Hipertensão essencial, coisa louca, eu não sei uma pena do Dreyfus. Mas ele discutia muito esse problema, ciência pura. Há uma ciência pura e uma ciência aplicada. Ou melhor, não há Não há distinção entre aquilo. O que há é uma ciência só com aplicações práticas. Uhum. Uma definição que eu já li nos artigos do Reis, dada por Pasteur. Definição dada por Pasteur. A ciência é uma só. O que há são aplicações da ciência. No Instituto Biológico nós fazemos principalmente ciência aplicada. Mas se um indivíduo é um indivíduo bom, como José Reis, por exemplo, a gente percebe que Eduardo aqui, deixa eu fazer. Uhum. Quer dizer, o dinheiro para fazer pesquisa pura é uma coisa muito cara. Né? O dinheiro vem através das aplicações da ciência. O governo só entende isso, as aplicações da ciência. No Instituto Comum Biológico, para a gente fazer ciência pura, tem que mascarar aquilo. Através de outras verbas é que nós conseguimos fazer ciência pura. Isso tem feito. Como a Chico fez muito disso, o Galvão fazia isso. E outros colegas nossos que gostavam muito de ciência pura faziam ciência pura com verbas da ciência aplicada. E nós outros, os veterinários, faríamos a ciência aplicada. Uhum. Que é a ciência para a qual o Instituto Biológico foi fundado. Mas isso não menospreza nem a ciência aplicada, nem a ciência pura. Que ambas são necessárias, né? Ou melhor, existe e não existe. É tal história. Uma precisa da outra. Uma estimula a outra. Então, quem gosta de ciência pura, faz ciência pura. Quem gosta de ciência aplicada, faz ciência aplicada. Mas o cientista que faz ciência aplicada precisa da ciência pura. E o cientista que faz ciência pura, ele é estimulado pela ciência aplicada. Uhum. O Reis gostava muito de discutir esse assunto. Naquela época, como é que era a relação entre o Instituto Biológico e os grupos ligados à Faculdade de Medicina? Eram muito fortes, muito íntimos. Porque nós andávamos com todos eles. É. Com o Instituto Agronômico, o pessoal de Piracicaba, Faculdade de Medicina de São Paulo. Como era essa relação? Tinham reuniões individual. Aí em nível. As reuniões foram criadas pelo Genésio e logo encampadas pelo Rocha Lima no Instituto Biológico. Todas as sextas-feiras nós tínhamos reuniões. Você podia contar um pouco sobre essas reuniões, como é que era? Essas reuniões eram importantíssimas. Eu dou uma importância muito grande a ela. O Afonso Amaral participava disso frequentemente. Uhum. O professor Governo, o professor Garim, uma série de professores, principalmente de origem europeia, o Rocha Lima sempre para nós fala, espírito universitário. Porque nesse tempo o nosso laboratório era na rua Marquês de Itu, 71. Lá no laboratório de anatomia patológica do Rocha Lima, do diretor da divisão, uhum. que eram feitas as reuniões. Uhum. Nós convidávamos a pata da casa, que eram nós, e os de fora também, que eram os professores de nomeado aqui de São Paulo. Também o Afonso Amaral, o Bovero e outros muitos, o Locke, uma porção de outros. Todos os indivíduos que frequentavam as nossas reuniões, ou que sabiam alguma coisa, que nós gostaríamos de ouvir a opinião dele, uma exposição dele sobre aquilo, era convidado pelo Rocha Lima para fazer uma palestra. Fazia palestra de uma hora. Eu me lembro que uma das primeiras palestras que a gente fez foi o Otto Bia. Ele falou sobre pH. Ele falou os 40 ou 50 minutos tradicional, né? Não acabou o assunto, estava na metade. Então, na próxima sexta-feira, nova palestra. Tá. Na outra sexta-feira, não acabou o assunto. Então, ele veio mais 5 minutos. Era o Neivo, nessa ocasião, o diretor. E passaram-se mais 40 minutos. Pô da boca. Então, o Neivo sempre brincava com ele. Os 5 minutos do Bia eram diferentes. Eram diferentes, né? Uma coisa fazer. É preciso ouvi-lo, né? Um homem de grande valor, de grande cultura, de muitos conhecimentos, grande vivência do biológico, foi professor de bacteriologia na Escola Paulista, diretor do Butantan, nos últimos tempos, ele também foi, mas pouco tempo. E agora está vacinando. Né? Foi aposentado, né? Uhum. Ele tem mais de 70 anos. Uhum. O senhor nunca teve a ideia de ir para fora do Brasil? Eu tive uma ocasião no Chile, fui. Eu de fato foi uma reunião, uma conferência, um congresso em Lima. Então aproveitei, estive no Uruguai, na Argentina, no Chile, mas eu não tenho muita tendência para isso não. Depois, nunca mais viajei. Tudo que eu fiz foi baseado em literatura. Eu me servia da biblioteca do Instituto, que é muito boa, diga-se de passagem. As coisas, todos nós éramos obrigados. Nós tínhamos duas reuniões. Eu cedi a primeira das conferências. E tem uma outra das referatas. Nós chamávamos de referatas. Nós íamos um trabalho científico e depois expunhamos o que o autor havia feito, como havia feito e as conclusões a que chegava. No começo, esses artigos eram marcados pelo Rocha. Então ele põe aqui R, a Rocha. G, Genésio Pacheco. B, Pia. P, Penha. E assim ia. Depois a gente escolhia na vontade, não? Uhum. Também o número de revistas crescia muito, o material tornou-se muito, muito grande, muito numeroso. Nossa biblioteca é uma das melhores do Brasil. Uhum. Acho que só é inferior de Bandinhos, que é maior que a nossa, bem maior. Com o Rocha Lima, na direção do Instituto, tinha assim uma mão muito forte. Rocha Lima? É. Ah, eu acho ele formidável. Ele era um homem extraordinário, de uma grande personalidade, mas ele era amigo da gente. Nós fazemos as nossas falas, as nossas viagens. Ele estava presente, estava sempre junto. Todos os anos ele fazia questão de fazer. De realizar um banquete muito grande, bonito mesmo, que está presente. Ele e a família dele. Todos nós aqui. Porque depois dessa tal reunião das sextas-feiras, como nós chamamos, das conferências, né? Nós saímos do biológico, entrando na Marquês de Sul, depois aqui na Vila Mariana, íamos para a cantina, no Barge. Lá existia uma cantina onde nós comíamos pizzas. Havia o Clemente Pereira. Clemente Pereira era zoólogo, já faleceu, coitado. Mas um zoólogo muito competente. E ele era gastrônomo. Ele se carregava de fazer as encomendas lá. E todos lá, eram 20 a 30 pessoas. Os que se davam mais com o Clemente, eu estava saindo da turma, né? Eu gostava muito daquilo. Sabe, fui lá 2 horas da manhã. Coisa louca. Mas eu tomando, comendo pizza, tudo que é pizza imaginável nós comíamos, e tomando vinho. Porque é toda uma discussão em torno de como dirigir, quer dizer, uma organização científica, se a coisa deixar cada um solto ou se deixar... Não era completamente solto. O biológico se caracterizou, pelo menos no começo, por isso. Nós tínhamos incumbências, cada um de nós, os veterinários, os médicos, da parte animal, tinha a incumbência de preparar certos produtos. A mim cabiam certas vacinas, a outros cabiam outras vacinas, e assim sucessivamente. Nós só preparamos 2 soros no Instituto, um contra o tétano e outro que eu não me lembro agora qual era. Mas há muito tempo, há muitos anos deixamos de preparar, porque soro não tem importância veterinária. Veterinário nós usamos as vacinas, principalmente depois do advento dos antibióticos. Hoje o garrotismo, por exemplo, que nos deu um... Garrotismo é uma doença de cavalo provocada por um streptococo. Enche aqui o gânglio submaxilar, e aquilo observa. Causa um prejuízo terrível. Mas a penicilina é cuida com isso. Em altas doses, evidentemente. E assim tudo mais. De maneira que em veterinária a tendência é ou se erradica a doença, por exemplo, morro, a tuberculose nos Estados Unidos, o carrapato transmissor da tristeza foi erradicado e diversas outras doenças, como a pneumonia e algumas outras, que em certos países adiantados foram eliminadas completamente. No homem, a varíola foi eliminada praticamente no mundo inteiro através da vacinação sistemática da população. Já se fez no Brasil em 1906 uma revolta, não é? A revolta quebra da Pia. Foi Rio de Janeiro, precisamente. Eu tinha 2 anos de idade nessa época. Por quê? Cunho político o negócio. Aproveitar contra o jovem que queria fazer a vacinação obrigatória da população do Rio de Janeiro. E os indivíduos se apegaram a isso, servindo-se disso como pretexto para combater o governo, a vacinação antibaliônica do Dr. Oswaldo Cruz. E o Rocha Lima, então, inclusive, ele cobrava essas tarefas? Cobrava. Ele visitava os laboratórios, frequentemente, o que o senhor está fazendo, os resultados que olheu, etc. E ia ver o que era que ele estava fazendo. O pessoal que entrou para lá era muito moço. Ah, eu tinha 24 anos, trabalhando no relógio. O Bira, mais novo que eu, tinha um Celso Rodrigo que já faleceu. O José Reis era mais novo ainda. Sim. Também tirou o ele jogou muito nas pessoas, né? Eram pessoas que tinham acabado de terminar. Ele costumava dizer que nós havíamos entrado pela porta estreita da competência e não pela porta larga do concurso. Que o indivíduo basta saber, mas não se olha o lado moral dele, por exemplo. Porque no biológico o indivíduo fazia um estágio, nós todos, inclusive o diretor, travávamos conhecimento com ele, ficávamos sabendo quem é aquele fulano e se ele era, primeiro, bom, gostava de pesquisar, gostava de estudar, era inteligente, gostava de fazer as coisas que nós também gostávamos. Então, merece assim um estudo. Assim que nós, os primeiros entraram. A proporção entre os que vinham de Manguinhos e os que vieram daqui da área de São Paulo, como é que... Bom, no começo era quase tudo lá do Rio. Eu fui um deles. O Bia era o outro. O Reis também do Rio de Janeiro. O Rocha Lima também, do Rio. Teve em Hamburgo, 18 anos. O Galvão também. O Galvão do Rio. Ele é de Petrópolis. É, o Rocha Silva. O Rocha Silva também. O José Reis do Rio. É que quase tudo era. O Gerenço Pacheco era do Rio. Por que isso? Porque o Gerenço era de Manguinhos. O Arthur Leiva era de Manguinhos. O Rocha Lima havia sido de Manguinhos. E todos sim, mas como é que então, vamos generalizar um pouco a pergunta, de como é que então era a relação entre Manguinhos e a faculdade de medicina aqui, que também formava pesquisadores? Formava, mas não era no Instituto Manguinhos, era um instituto de pesquisa. E a faculdade de medicina formava médicos. Depois é que, com o tempo integral, aquela coisa toda, influência da Fundação Rockefeller, o pessoal daqui começou a fazer pesquisa, muito boa, aliás. Mas quem começou isso no Brasil foi Manguinhos. Mesmo o grupo de Bovero não fazia pesquisa? Fazia, mas eram poucos. Eram poucos. E num ramo que não interessava muito ao biológico, porque era anatomia. Em Belo Horizonte, aquele grupo vai ter que... Ah, bom, vieram para São Paulo. Mas vieram mais para o Butantan, né? É. Do que para o biológico? O Baeta Henrique é um dele, né? É o Butantan, né? O Charles Diniz, o Carlos Diniz é outro. Tem uns outros aí. Eu me dava com o Baeta Viana. Ele foi diretor do um dos presidentes da SPPC. Gostava dele. Vamos conversar um pouco sobre a SPPC, que eu acho que... Ah, a SPPC é um colosso. O senhor podia conversar um pouco em sobre isso historicamente? Em 1928, um grupo, por um problema do Butantan, o Savai, o Reis e o Rocha Silva, Maurício Rocha Silva, resolveram fundar uma sociedade nos moldes das sociedades para o progresso da ciência. Isso é na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, etc. Então eles fizeram uma reunião na Sociedade de Medicina de São Paulo. E eu assisti a essa reunião. E logo aderi, achei que a ideia era magnífica. E assim foi fundado. Está explicado isso na Universidade de São Em 1900, isso foi em 48. Se não me engano, em 49 foi feita a primeira reunião anual. Foi em Campinas, no Instituto Agronômico. Nós sempre demos uma grande importância no Instituto Agronômico. Aliás, muito merecida essa importância, que é um grande instituto realmente, no campo deles. Um instituto enorme, eu me dou com o pessoal todo lá. Então, a SPPC resolveu fazer duas coisas. Uma reunião anual, já fez 27, este ano vai fazer a 28ª, e publicar Ciência e Cultura. Ciência e Cultura, no começo, saía mambememente. Mas agora está batuta mesmo, mas também os alunos saem por mês, tudo comandado pelo Rei, né? O Rei é uma coisa extraordinária para isso. Quando falta alguma coisa, ele mesmo escreve. Tem uma sociedade louca para o Rio Norte. O Reis escreve todos os artigos de divulgação da ciência que são publicados aos domingos na Folha de São Paulo. Isso há muitos anos que ele faz. Eu li com assuntos deles, tá? Só quando um assunto não me interessa, mesmo assim, um assunto meio esquisito, ele se interessa por tudo. Quando me interessa o assunto, eu até recorto o artigo igual, para consulta com o Eu acho ele um sujeito, um indivíduo formidável. Mas, então foi feita essa primeira reunião em Campinas, em 49, se não me engano. Depois foram feitas reuniões em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, já fizemos reunião em Recife, a última foi em Brasília, foi um colosso de reunião. Tem um número extraordinário de trabalhos apresentados e frequentadores, participantes da reunião. Coisa enorme, eu estive lá também. Uma reunião belíssima. E muitas outras reuniões, fizemos até em Blumenau. Blumenau fizemos outro imposto. Era para ser em Belo Horizonte, mas não pôde ser feita nessa ocasião. O Baeta era o presidente, porque Brasília tinha sido inaugurada e estava um movimento tremendo. Então, os hotéis não havia acomodações suficientes em Belo Horizonte. O Baeta, então, que era de Belo Horizonte, nos recomendou que nós fizemos em outro lugar. Escolhemos o nosso cigarro.